Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Comando. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. 1, 2, 3. Prega nas aparelhagens. E o primeiro? Vanguardia. Vibração. Supersom. Imperial. Clube do Remo. Transação. Vai no tempo, amor. Pra relembrar, pra relembrar. Chute. Pra relembrar. E o prega das aparelhagens. Se liga na contagem. 1, 2, 3. Prega, prega. Pega mais um pacote de gelada. 1, 2, 3. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. 1, 2, 3. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Meu parceiro sabe o show. Vencedor. Ele é Vanguard. Homem do Gavião. Abusador dele, respeitado, considerado aqui. Aqui. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com Juliane e a mamá. DJ Brasil tocando tudo com o canta assim, vai. Agora o DJ Valdo. O DJ do Vanguard é quem vai detonar o brega da safari. O treme tudo. Não tem bombom. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil. Site Melody Pará. E canal Master CDs no YouTube. Só baixar mais um CD que vai pra coleção da família. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo. Amigos que vieram de Vigia, o nosso muito obrigado. Você me liberou, um abraço com muito carinho. Lá em Vigia também só tem vencedor, cara. Você me liberou, mas não sai. Família que representa o Vanguard em toda a região. Obrigado você de Vigia. Eu quero sair sozinho pra dançar. Um brega por aí sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebê. Antônio Rendeiro. Se me deixa em paz. Complexo Bebel. Será assim, mulher, larga do meu. E a domingueira vai acontecendo, meu nosso irmão. Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé. Não tem bombom. E o maestro vai detonando. Bora mais uma. O treme tudo. Treme tudo. E acima! A festa vai começar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar. Energia e emoção, vem dançar. Vem dançar, vem, vem dançar com vibração. Arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, mexe com meu coração. Pega a cerveja e vai recordando. São Caetano, Complexo Pepeua. E o treme tudo chegou, chegou, chegou, chegou. Bora pra dançar. Um giro que o Pará já goza. O som que é uma loucura. Simplesmente uma loucura. Também 380. O homem da família Saldo Positivo. Ele tá na área, valeu. Johnson é consagrado, melhor da região. Vai no partido, vai. O som que é uma loucura. Pop som, pop som. Pop som, pop som. Fala, Madeirito! Gangue do Eletro! É o pop som que agora vai tocar. Agita a galera enquanto você dança. Junto no embalo, gosta. Um abraço também pra equipe nada da. Tá pra todo mundo aqui com a gente, tá na área. Pop som, pop. Um abraço, Val. Maestro, maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Pop, pop, pop som. O som que é uma loucura. Esse Vanguard é demais. mais uma. Essa aqui todo mundo vai lembrar. O cara vai logo tomar um pacote agora. Chega, chega. Chegou. Pensando povo, começa a construção. O poderoso vai. Obrigado, Maílson Matos. Ele veio também. Aqui de São Caetano. Nessa noite só quero dançar. Todo mundo junto com a gente, fazendo ele. Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar, venha sentir o calor. E no Vanguard Wanderson. É só amor. Vou viver a vida em paz, hoje eu vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Te falei que é um som, que é uma loucura, metralha! Agora foi no começo de tudo. Onde tudo começou! E o Vanguard faz você viajar agora. Acima, acima! E o técnico brega do que lembra? Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Eu passei no Maicon também. Disco voador, mas era da Sai de Móvel. Sabe o som do Gavião Live juntinho? Bora, sabe o Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. O Marcos Monteiro e o Taburu da família, os camaradas de Marapani. Disse que eu menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Pra quem se lembra no tempo bom, aquele tempo bom. Gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Fala, mamãe! O problema é seu, é ser apaixonado. O meu amigo Babá, toda a galera da carreira Deboche e Vigia. Dizei, um abraço pra você, Babá. Ele é vencedor. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. E não tem mamãe. Treme tudo Vanguard. Não tem bumbum. E aí, Juliane? Ela tá por ali juntinho com toda essa família. Qual é o teu som, Juliane? O Treme Tudo. E o Vanguard São Caetano. Canta pra mim, vai. Canta pra mim, vai. Vanguard! Vanguard! É o som! Um abraço meio de Day! Tati Elsa, sua esposa, Giza! Todo mundo da carreta Mascote Saúde! De Santa Maria da Barreta, junto e misturado! Com o Didei, sabe o show! Ainda tem CD ao vivo lá no House Mix, viu, gente? Leve o Vanguard pra sua casa, tá bom? E é uma loucura. É um treme tudo. Vanguard chegou em São Caetano. Tudo. É Raul, essa sequência pra dose, Luciano. Te segura que amanhã é segunda-feira. Vai rolar aquele assado de piaba e aquela bem gelada. Vou te contar. Pra mim, produção, joga fumada lá. E o bora tremer. O som que é uma loucura. Pense num tempo bom que não volta nunca mais, hein? Relembrando. Qualidade, ele é digital. Ele é quem comanda toda a região. Quando ele toca, ninguém fica parado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Esse som é qualidade. Ele é digital. Digital. Ele é quem comanda toda a região. Quando ele toca, ninguém fica parado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Cara, manda mão. Gira, maestro. Gira, maestro. São Caetano. Um tempo bom, cara. Fala, sábio. Mais pólvora. Esse é o melhor som do Pará. A qualidade que faz você dançar. É o quê? É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. Raul, só não vai chorar, pelo amor de Deus, agora não, viu? Esse é o melhor som do Pará. A qualidade que faz você dançar. O quê? É a força demolidora do Tauá. Ele é um e dois fazendo você balançar. Novo Tremitudo Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Ronaldo! Você chegou. O House Mix. Veio pra mim, não te esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar. Enfim chegou, tudo parou e eu te quero. Eu acho o pai dego, eu acho legal o cara que sabe dançar o tecno. Quando começou, verdadeiro. Super pop, som. Me faz sonhar. Sonidão, vai. Super, o Matheus, batidão. Agora é Vanguard. E aí, Matheus, ele é vencedor. Super pop. CB380. Me faz sonhar. Toma a galera, Guadê. Super pop, som. Me faz sonhar. O giro que o Pará já consagrou. Bora tremer. Pra quem se lembra. Vem gatinha, vem. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Sabe por quê? Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele... Vem gatinha, vem. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele... Antônio Rendeiro, meu vencedor. Quem entra nesse carro... Sábado, forrozão do Beiradão, Vanguard. Treme tudo. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá, vem. Entra no marmita e vamos... E faz de doida. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. Bora, maestra! Treme tudo Vanguard. Vanguard. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. E a peitada que eu tenho em casa, ela é muito tola. Só fala em cantar, ela... Sabe o show? Aí sabe por que essas músicas estão sede, maninho? Vai aplaudir, dizendo arara, lora. A gente quer ver quando tira foto assim, vai curtindo o sol na manhã, né? Peguei a minha arara, pintei arara. Sabe o show considerado na região? Cadê o Joãozinho, cara, hein? Joãozinho agora é premier também. São Caetano tá bem servido de DJs, hein, meu irmão? Pelo que eu conheço, sabe o show. Final de semana, ninguém é de ferro, né, maninho? E hoje ele tá curtindo o som do Vanguard. O nosso muito obrigado, sabe o show, por receber a gente aqui em Sanca, essa cidade tão querida, em todo o Nordeste paraense. E agora a gente vai tomar mais uma. Treme tudo. O som que é uma loucura. Loucura, loucura, loucura. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. 3, 2, 1, bora girar, professor! Vanguard. Pra quem se lembra! Simplesmente uma loucura. Esse Vanguard vai tocando pra você. Destaque em toda a região, tá aqui com vocês hoje. E a gente agradece com muito carinho a todos aqui do Pepel, especialmente o meu presidente Ivan. Muito obrigado pelo convite. O nosso parceiro Antônio Rendeiro, o apoio total desse evento também. Trazendo pra cidade de São Caetano a parada de destaque em toda a região do Salgado. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Para quem você? Novo Treme Tudo. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Com você. Novo Treme Tudo Vanguard. O xodozão de Curuçá. Prepara pra beber mais um pouquinho. Desejo de menina. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar mais atenção. Faz o seguinte, pega ela, vai. Eu sei. Você e ela, vai. Já não há mais razão pra solidão. E fala pra ela. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei. Uma pitada de romance é bom, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Então, case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga mais. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja no papel, vestido branco com buquê e lua de mel. Olha o coração, Juliane. Diga sim pra mim. Te segura que é o Vanguard que tá tocando, viu, mulher? Sim pra mim. Treme tudo, Vanguard. Chama-se. Prometo sempre ser no seu abrigo, na dor, no sofrimento. ter te pedido. Só tomando uma, viu, meu irmão? Lhe juro ser fiel ao nosso encontro. Venha beber hoje, vou te contar. Uma alegria, felicidade vem. Paga bebe vigia, lava o lado House Mix aí. Eu comprei uma casinha tão modesta. Obrigado a vocês por ter vindo, viu? Eu sei, você não liga pra essas coisas. Vai! Te darei toda a riqueza de uma vida. E o amor? O meu amor. Ah, coração! Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Que lembra dessa? Não adianta nem dizer. Pra eu tentar te esquecer, porque você já está em tudo, está na dor e no prazer. Tente entender que mesmo que você me deixe, eu venho com o piraco também fora d'água, e mesmo que você me afogue em desígnio. Odiada também dos canalhas da Matina. Pague com a gente, só de boa. Eu vou seguir teus passos à distância, feito espião. Eu vou fingir que tudo não passou de uma. Antônio Rendeiro, parabenizando. Que... meu amigo Tivan, presidente atual aqui do Pepeua. O nosso muito obrigado, você, Tivan. Parabéns e parabéns pela administração. Canta, mano! Ah, por quê? Por quê? Por quê? Não consigo viver longe de você. Por que, São Caetano? Por quê? Canta você. Por quê? Eu! Eu defendo, eu preciso de você. Vanguard! É o Treme Tudo detonando. Xodó de Pernambuco. O Xodó. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil. Site Melody Pará. E canal Master CDs no YouTube. Dançando, vai! Sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo. E se depois você me abandonar, eu não mereço. Só pegar uma caixa de cerveja e escutar o CD do Vanguard aqui no Pepe. Olha aqui dentro dos meus olhos, diz pra mim que pra você eu sou tudo. E me faz de novo acreditar que você ainda é meu mundo. São Caetano, vai dançando! Será que agora é pra valer? Que ainda estou confuso. Já me decepcionei uma vez, só eu sei o que passei. Pra escutar no teu bar, na tua casa. Será que eu devo acreditar? Mais um CD gravado pra nossa família. E me entregar. E esse é na cidade de São Caetano de Olivelas. Aqui no bairro do Pepeu, no complexo. Deixar ela pra mim, vou... E todo mundo vem dançando. O que passou, passou. Dança com ela, vencedor. Dança com ela, dança. Ela não voltou por acaso. E ela? Ela descobriu quem eu sou. Só que ela não tinha notado que eu era seu. Sou ou não sou? Sou ou não sou? O Maradona do Gavião de São Francisco tá aí. E aí, Maradona? Da sua vida. E o quê? Nada foi sonho. O som que é uma loucura. Loucura! Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. E a primeira namorada? Você foi a primeira namorada. Rapaz, eu vou te contar. Logo que te vi, me apaixonei. Meu coração batendo disparado. O treme tudo. não quis pensar em nada, me entreguei. E o tempo? O tempo passou, e hoje aqui estou, sem o teu amor, com esta grande dor. Quero te amar, vem me encontrar, vou te esperar. O mesmo lugar. Chama ela, canta pra ela, vai! Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Ô, amor! Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Naldo do Bom Preço. Fala, patão Naldo! Naldo do Bom Preço. Ali no House Mix, tu manda uma de leve. Quero te falar do meu. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. Agora é vanguarde na vez. Você foi meu primeiro namorado. Logo que te... Gerente Guilherme, lá do Mini Center Bom Preço, por ali, rapaz. Ele é Raquel. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Ele tá dançando com ela, agora ficou bonito. O tempo passou, você me deixou, sem o teu amor. Volte, por favor. Vem. Vou te esperar. Vem. Vem fazer o ver. Vem me encontrar. Onde? No mesmo lugar. Canta, mulher, vai. Amor, amor, amor, telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Amor, amor, amor, telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Amor. Joga fumaça pra mim, produção, isso, vai. Vira tua voz, quero te falar de amor. Apaga toda a iluminação. Amor, amor, amor. Deixa tudo no escurinho. Telefona, por favor. Isso, garoto. Quero vir a tua voz, quero te falar de amor. Agora deixa tudo no vermelho pra mim. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Alguém que nunca... Segura ela mais um pouquinho. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão ruim. Obrigado, meu parceiro Babá. Carretina de Boche junto com Carlinhos, amigo de vigia. Alô, Babá, você é vencedor. Demais, só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. A hora de deixar pra trás. Nunca mais. Nunca mais. O quê? Eu vou provar do seu carinho. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou poder te abraçar. Aproveita pra dançar com ela. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar? E o amor? Mas o amor às vezes só confunde a gente. Juliane e Naná, vocês duas. Se com você é diferente. A Juliane é vencedora. E a Naná? Vencedora. Só confunde a gente. Não sei. Não sei. Se com você pode ser diferente. Coração. Olha o coração. Olha o coração! É o Vanguard chegando, detonando! Vanguard! Trime tudo, tudo! Complexo do Pepeu! O Raul da produção falou: Val, o meu coração! Meu coração batendo de saudade. Aí eu vou te contar, moleque. Querendo ainda encontrar você. Na roupa ainda sinto seu perfume. Estou a ponto de enlouquecer. Esse CD eu vou te contar, meu irmão. Por onde andará, será que... Meu amigo JP Lubitec. Alô, JP. Será que ainda existo pra você? É mais um pra coleção, mano, irmão. O nosso amor não pode terminar assim. caixinha do amor. Fiz de tudo pra não te abandonar, mas tem que aceitar que é bem melhor viver assim. Sonhos pra nós não ilusão. É tu não, vanguarde, é, cara. Maestro DJ Valdo Alves. Segura, São Caetano! Esse é o swing da companhia! Ao vivo! Só quem é apaixonado, só quem é de bem com a vida aí, pega a primeira dama agora! Vem! Arrepia! Carro de apaixonado tem que ter som. Pra chegar no calçadão e abrir o som, tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter um som. Pra chegar no calçadão e abrir o som, tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado. Vai, vigia, vai. Som. Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir meu som, a turma do calçadão se ligou no som. Carro de apaixonado. Aí o Vando se passou gritando. Passou um cara gritando. Quer ver Deus? O som. Não. Já foi chegando, mandou desligar o som. O casal Emerson também. A Eliane. Carro de apaixonado. São fãs do Vanguard. Nosso muito obrigado. Esse casal é vencedor. Vencedor. O Xodozão de Curuçá. Próximo sábado, Forró do Beiradão. Dia 8 e 9 de julho. Vamos estar em vista lá em Grupo Pará, no Forrozão do Suraba. Carro de apaixonado tem que ter o som. Pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar. Siga a nossa fanpage, Treme Tudo Vanguard, Facebook. Apaixonado não. Baixe os nossos CDs. Carro de apaixonado tem. Direto do canal Master CDs no YouTube. Abrir o site Melody Brasil. Site Melody Pará. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja. Os manos do Rock Doido. Quando a galera. O Caio também, o Antônio. O Charo Vanguard. Calçadão. Rei dos Periquitinhos. Carro de apaixonado. Tá certinho os dois. Som passou. O cara gritando. Som, a polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão está na produção. No som, carro de apaixonado. Paga tudo pra mim, vai, vai, vai. Som. Tudo no escurinho, isso apaga tudo pra mim. Porque agora, antes de eu tocar a pressão no Melody, eu vou puxar essa sequência aqui que todo o Nordeste paraense curte demais com o Vanguard. E claro, a gente não podia chegar aqui em São Caetano e não tocar pros nossos vencedores também aqui. Tipo assim, ó. Amor, meu coração pede só pra te amar, ficar com você. A marca do Vanguard em todo o estado do Pará. Querendo São Caetano. Se eu não te ver. Bora dançar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar, eu quero te namorar. Passinho gostosinho, no passinho gostosinho. Eu vi hoje o céu nem o sol. Treme tudo. As nuvens e chuva não trazem pra. O som que é uma loucura. Não havia. É o Treme Tudo, cara. O Treme Tudo. Que toca tudo de verdade pra você. As nuvens e chuva. No comando do show, maestro DJ Valdo Alves. Bora! Gelada, pega o CD do Vanguard e vai curtindo as melhores assim, ó. Nenê, obrigado pela sua participação magistral aqui no Vanguard, um homem que tá aí chamando o nosso bingo, o cara que curte o nosso trabalho pelo YouTube também. Ele é legítimo vencedor. Vencedor. Bora, Nenê, você, garoto, valeu. Vai girando, vai girando. Vanguard. Treme tudo Vanguard. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho. Obrigado, Priscila. Vencedora. Os copos. Ela é Vanguard, né, Pri? Olha o teu som. Treme tudo. Obrigado mesmo. Com você, amor. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando me faz. Sabe o chão. No baile da saudade. Homem do Gavião sobrevoando aqui no Vanguard. Valendo. Volta. Eu te juro que dançar colado com você. Volta. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Teve gente que veio de vigia só pra dançar essa sequência no Treme Tudo. Então, vai. Amanhã quem saberá. Pra tocar na carretinha, viu? Se desistirá, amor, ou noite escura. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe o que, cara? Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Maestro DJ Valdo Alves. Vai dançando, seu Caetano. Pra você, amor, quero abrir todas as portas da minha alma. Vanguard. Quero, amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Meu presidente Ivan, obrigado pelo convite, parabéns pela administração. Pra esse amor, que é tão grande que não cabe. Vai girando no passinho, vai dançando com ela. Agora quero ver você assim com ela, vai. Fala pra ela. Quero você hoje. Fala pra ela, vai. Quero você hoje. Quem sabe ela Astro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Bora! Só pegando mais um balde, aproveita pra dançar, pra curtir. O Treme Tudo. O Treme Tudo. Chega, chega, chega. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só com... Ô, música pra dar sede, galera. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Sem você, né? Não me peça pra parar. Eu me acosto. Vai dando sério, sabe o show? Casada com ele. Ô, São Caetano. Morando com você. Chega um passinho. Essa aqui todo mundo vai lembrar. Duvido você não dançar com ela agora. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Vanguard. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. E o cara fala pra ela assim, ó. Teu corpo nu me fez esculpir. Imagino pra ser, pensando em você. Teu corpo nu me fez esculpir. E a imagem? A imagem do prazer. Alô, galera de São Caetano! Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só. Amigos, estarem na Sapucaia, no Alto Pereiru, meu irmão. Tudo acontecer. Fala, Ronildo! Esse é o VC vencedor e a Vanguarda. Vencedor. Abraço pra você, Ronildo. Vencedor. Os meus sonhos já... Canta pra ela, vai. Me dei de sonho com você. Ah, maestro maluco. Maestro DJ Valdo Alves. Chama a gatinha do passinho e canta. Minha vida eu vivo só por teu viver. Coisa do destino, eu nasci pra te conhecer. Você é a estrela que me aquece o coração. Alguém que chegou pra me tirar. Você e ela. Atrás do teu olhar, azul da cor do mar, se esconde um desejo. O Maílson Motos também, o Júnior Motos. Difícil. O Gil também do Stab Motos, tudo junto, meu irmão. Eu fiz essa canção da nossa história pra contar. Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar. Você ia colados numa ilha nos amar. A parte mais bonita da minha vida é você. O fio da madrugada você é. É não passivo. Atrás do teu olhar, azul da cor do mar, se esconde um desejo, teu mistério de mulher. Difícil de entender, fácil se apaixonar. Eu fiz essa canção da nossa história pra contar. Gira no passivo, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Ele tá tocando. Vanguarde. Um abraço também, o Ramon Castro. Ele veio em companhia também da Nilgiane. Esse Ramon é vencedor. Vencedor. E a Nilgiane é também vencedora. Só pra quem se lembra do tempo bom, vai. O tempo passa e passa e eu sigo assim, querendo em meus braços sem poder te ter. E busco uma saída para não sofrer assim. Eu te quero ao meu lado, teu amor só pra mim. O treme tudo. E agora eu choro ao saber que não estás. Tu sabes, meu amor, que eu te quero beijar. E o tempo maltrata, pois não. Alô, garçom, traz mais um balde pro Raul da produção. Rapidinho, garçom. Rapidinho, garçom. Alina, como estou sofrendo. Me queimar por dentro por sentir teu amor. Venha me cobrir de beijos. Beija ela, beija. Sabes que eu te quero, oh, oh, oh, do coração. Já que é no coração, bora girar mais uma. Que faz muito tempo que o Vanguard não toca essa música. Mas o importante é isso, é a gente sempre relembrar as melhores canções do estado. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. É você e ela no passinho, tic-tac, vai. Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento. Você que é vencedor, você que é vencedora. Aproveita pra dançar. Onde você está? Aqui no Pepela. Meu amor, porque sumiu e me deixou. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me. Vai tocar na caixinha, produção, caixinha do amor, né? Sei que sou forte e sei que vai doer. Amor, espero ser tudo mal entendido. E o quê? E que você chegue logo pra... Essa está a presença do meu amigo Sargento Jorge. Bora, vencedor! Alô, Sargento Jorge! Ele é vencedor! O menor revoltado, Bruno Silva. O Velber, o Luiz Paulo também tá por aqui. O moleque doido do Pepe, um abraço pra você! Te peço que não vá me ajoelho aos pés, implorando amor, teu perdão, teu perdão. Fiz foi sem pensar, pois nessa vida quem não erra tem uma chance pro meu coração. O cara canta pra ela. Não sei viver sem teu calor, que me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar a vida sem você, sem teus beijos no amanhecer. Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa. Amigos da família Atlético de Jutaí também que vieram pro Vanguard. Estão todos aqui reunidos fazendo ver. Vem fazer o ver. Da noite em que eu te conheci, em uma festa ao sol. E chata pelo Mitec. O André também, muito obrigado, Andrezinho. Saudade com o homem das placas de LED do Vanguard. Esse é o Siquei, moleque bom. O pássaro de fogo do Pará, tocando. Olha, neném no palco, já tem mais zumbinho. Ele fez eu me fala demais. Esse é o Siquei. Qual o teu som, Divan? Fala pra mim. Vanguard. Sábado a gente vai curtir o forró do Beiradão, viu, meu irmão? Ele fez eu me apaixonar por você. O som que é maluco. Vamos, Gino. Gino pé. Após essa, neném, tem mais um prêmio do Bim. Vai no passinho, vai. Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Alô, parceiro, sabe o show, o show. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É amor. Canta, neném. Esse cara é considerado, maninho, pode crer. Bora nessa, maestro! Curtindo a carroça da saudade. Vamos junto, neném, valeu! Do búfalo do Marajó. Os DJs Tom e Tubarão e o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Coisa boa. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Agora complexo, bebê, uma pra dançar. Aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Família sem miséria! O Marcos veio, o Juliano, o Breno, foi o Vitor, alô Bruno! Foi em... E o Meia Barra, não podia faltar essa também. Que eu encontrei a dona do meu coração. Segue o líder, galera do Clube do Remo, feliz da vida. O Remo ganhou de 2-0 do Atlético. Infelizmente, vou... o pai sendo perdeu pro Boa Esporte de 2 também, né? Saudade. Um abraço também pro empresário e agora, Breno Domo da Vale de São Caetano de com meu amor. E o Vanguard é o show. Te segura que é o show do azão. Novo treme tudo Vanguard. Novo treme tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Vanguard. Há mais de meio século com você.